Hoje tem show em Cametá. É bloco Detonai. A sensação do carnaval. A sensação do carnaval. Você está no show que sacode botidões. Super Pop Live. Com os DJs Ellison e Juninho, Tom Mix e Nandinho. A festa vai começar agora. Bota o bracinho pra cima, quem tá pronto? Quem é do Paixão, bota a mãozinha pra cima também aí. Joga a mãozinha pro lado e pro outro. Joga a mãozinha pro lado e pro outro. Bota a mãozinha pro lado e pro outro. Bota a mãozinha pro lado e pro outro. Quem é do Clube do Rimo, levanta as mãos também, galera. Quem é do Rimo, joga pro lado e pro outro no bloco Detona. Tá na hora, Martins é vindo. O bloco mais top de Cametá. Bloco Detonai. Faz o seguinte, quem é que tá bebendo desde sexta-feira aí, bota as duas mãozinhas pra cima. Pode botar, pode botar, pode botar. Assim, jogando pro alto, jogando pro alto, jogando pro alto, jogando pro alto, jogando pro alto. Isso, jogando pro alto, jogando pro alto, jogando pro alto, jogando pro alto. Quem não tá cansado no meu bloco, grita! Super Pop! Tudo bem com todo mundo? Bora começar em Cametá! Joga essa mãozinha lá pra cima, todo mundo. Quem é de Cametá? Quem é de Cametá? Joga pro céu, joga pro céu. Dá-lhe o soguinho, dá-lhe o soguinho. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Grita aí. Joga pra direita, joga pra esquerda. esquerda, joga pra direita, joga pra esquerda, joga pra direita. Ela quer o seu gosto, ela quer o seu gosto. Vamos jogar lá, família! Então vai ter que levar, vai jogar. Alô, meu amigo Paulo Bahia, tá no circuito! Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui! Super! Da nossa tropa, é o seu gosto de chão, da nossa tropa. É o seu gosto de chão, da nossa tropa. É o seu gosto de chão, da nossa tropa. Bota ela pra sentar! Vai se vendo, bom papá! E quer dar um rolê? Eu vou te apresentar a rave do Tomix primeiro. Tu já sabe qual é. A rave do Tomix é o verdadeiro puteiro. Vamos lá pra rave, que tá tudo bom. Que tem uma amiga bonita aí, aponta pra tua amiga bonita. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bora, Maria. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Toma na pressão! E que a Betá Maria vem comigo, mostra a galera aí! Tá tocando, todo mundo tá embrasado. O Tomix tá tocando, todo mundo tá embrasado. Quando ele solta um pontinho, o banho cai. Falou, minha equipe, ficha! Rock ficha, bora, Magno! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão que eu vou perguntar quem foi que já beijou muito no carnaval de quem é daí, galera? Bota o bracinho pra cima! E quem é que tá solteiro ainda aí? Quem ainda tá solteiro? Joga pra cima também! Quem tá solteiro aí? Vai começar, adrenalina, vai começar, adrenalina, adrenalina, adrenalina, fina, fina. Já tá! Prepara! Vai! Mais pólvora! A rave do Tomix tá mil grau, a rave do Tomix tá mil grau, a rave do Tomix tá mil grau, a rave do Tomix tá mil grau. Vai! Em doida, em doida, em doida. Vem comigo, vem! Em doida, em doida, em doida. Fica metal! Em doida, em doida, em doida. O bloco é DDDDD do Mario! São amores, amores que matam, amores que ferem. Olha o que tá faltando no carnaval aí! Tá faltando! E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, te bora, vem, te bora, vem, te bora, vem! Hey! Hey! Alô, Augusto Filho, lá de Garapé Mirim! Marcela não quer que é hoje. DJ Lohan que tá tocando. Oh, toma, toma, já tá agora. Chover em cima deles. Todos os canhões, canhões, artilharia. quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você... Ainda bem que o Fabrício do Águia trouxe a mulher dele. Amanhã, tu acha que não tá tarde? Ai! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix, que tava tocando e aí é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix, que tava tocando. Obrigado, meu grande amigo Léo de Cametá. Também tá na área. Rock doido. Vamos, meu amigo Lino. Toda a galera. Rock doido. Lá da Vila Areião. Hoje tem Tomix no Areião, hein? Doido. Rock doido. Empresário Paulo Bahia tá na área, fala comigo, danadão! Fala, fala, fala, Tomix! Você partiu! Vai no máximo! Não quero mais, não servia pra... Vou baixar o som! E de mão dadas não quem sabe dar. Canta! Agora veja o som! O quê? O jogo virou, como esse mundo gira, como esse mundo tocou. Olha, tem uma galera com ressaca aqui! Aponta pro teu amigo que tá com ressaca de ontem aí. Aponta pra ele. Aponta pra ele. Olha, tem essa parada muito doida agora aqui que a galera vai cantar. Bora ver. Só quem sabe vai cantar com o Tomix assim, ó. Um, dois, agora vai. Vida perra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De bloco nascido, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Fudeu. Te vejo no baile e já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo meio que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Seguinte, quem gosta do super pop, joga a mãozinha pra cima aí. Quem ama essa aparelhagem de coração, eu quero as duas mãozinhas pra cima aí. Bate na palma da mão. Bate cametá, bate cametá. Bate, tchá, tchá. Quem é que tava esperando o pop dar um grito? Aê! Agora, agora, agora. Oh, é pop. Quem é que tem uma amiga bandida aí no meio? Dá um grito! Quem é que tem amigo viado também pode dar um grito aí? Vem, vem! Estoura tudo em cametá! A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na PPK. Toma, toma, toma, toma, toma. Gabriel, Nara, Barbário, alô, Lariel, alô, Ratinho, fala a boca! Botei, tirei, várias vezes de latinha, ela pediu de quatro de novo, olha o caralho, e eu gostei. E 9 meses depois ela me deu recado, papai do... Ela tá solta, de tanto que ele prendeu, prendeu aquela boca. Tocando que... E deixa ela de boa pra dançar na pista, entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sansão aumenta aqui em Cametá no bloco de Tomar. Agora é tudo meu, seu coração não faz nenhum. Agora ela só bate com o mundo. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Quando o Tomix toca essa, a temperatura aumenta. Quando o Tomix toca essa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, a temperatura aumenta. Aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta, aumenta. Como é que fica? Tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau. Joga pra cima. Doidão, todo mundo tá doidão. A rave do Tomix é muita pressão. Todo mundo tá doidão. Vou fazer chover. A rave do Tomix é muita pressão. As novinhas doida na rave do Tomix. As novinhas doida na rave do na rave do na rave do Tomix. Tomix, Tomix, Tomix, Tomix, Tomix, Tomix. O meu dançarino Batata tá aqui. Vai, Batata. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Conhece. Conhece. Conhece. Conhece. Falou, Giovana, Léo, Luana, Adanzinho do Amor, Amor, Michelzinho dos Caixa Baixa também. Você acha? Vem aqui comigo, o amigo Enilson Júnior. Grande abraço pra você, Enilson. Veio de fronteira pra curtir o som dele. Qual é, mano? Super Pop! Tá na hora de endoidar. Tá na hora de endoidar. Vem! Tá na hora de endoidar. Alô, JP de Mocajuba, também tá aí. Hoje o bagulho é doido de Moca. China de Castanhal também tá no bagulho doido, bora, China! É DJ Gilvan. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no Pop Live, vestida de Supreme. Ela... Tropa do Gelo tá no circuito! Obrigado, minha tropa do Gelo, tá também por aqui comigo! Calou, só aumenta! O meu brother DJ Augusto, alucinado, também tá aí na área. Bora, Augusto! Atualizando playlist musical do Super Pop. Atualizando playlist musical do Super Pop. Atualizando playlist musical do Super Pop. E fazendo você pirar de emoção. Quem é a produção? Dom, Dom, Mi, Dom, Dom, Dom, Dom, Dom. Solteira aí, dá um grito pra mim que eu quero ver. Quem tá solteiro, grita aí, galera. Vem mulher, vem te embora. Vem comigo, vem te embora. Vai, vai. Vem, vem. Quem tem amiga solteira, grita aí. Vai, vai. É o tubarão Casual Cris. É o tubarão Casual Cris. Chama a bezerra. Chama ela vem. Chama. Chama ela vem. Chama. Chama ela vem. Chama, chama ela vem. Chama, chama, chama, chama, chama. Bora, Raíssa, chama ela, maninho. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, vem. Chama. Chama, sempre lotado. Chama, todo sabadão eu tenho que partir. Chama, obrigado, Léo Vulcão de Sarará, presente com a gente. Valeu, maninho! Assim, eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de beber. Falou, Bibi Belo! Do jeito que você gosta. Bora, Bia, bora, Bia, bora, Bia, bora, Bia. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tu já sabe que eu faço lá no meu barraco. Já sabe que eu faço lá no meu barraco. Vem, vem, vem, vem. No chão. Eu boto o coxa. Obrigado, José, o Playboy, DJ Botão. Obrigado, mano, tamo junto, garoto. Já sabe que eu faço lá no meu. Bora, DJ Augusto. Bora, Limo. Eu boto coxa. Para tudo, para tudo que é parada essa aqui, ó. Enquanto o menor embrasa com a garrafa transparente. Balançou, a brisa sopiou pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu sou menor do bem. Balançou, a brisa sopiou pra mente. Os maninos do pop também tá no circuito. E aí, Kevin, qual a parada? Eu quero só o torcedor do Remo cantando. Do Remo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pera aí que tem torcedor do Paysandu também aqui, mano. Torcedor do Paysandu presente tem. Tem. Ó, Então canta. Vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só não vai engravidar depois do carnaval, viu? Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Vamos, meu amigo Bruno Virtual. Grande abraço, DJ, tamo junto, moleque! Um abraço do teu brother! Mix! Minha grande amiga Ana e Luísa, também tá aí comigo, grande abraço, amiga, pra você! Tá no show do Águia de Fogo! Muito pesado no game. O amigo DJ Cheiroso também tá aqui na área, papai. Detalhe se me chamou. Uma festa muito louca. Que vai ter Megatron. Putaria a noite toda. Que vai ter paredão. Putaria a noite toda. Augusto Filho me chamou. Vou parar lá na gaiola. Minha mulher me deixou. Vou parar lá na. Vai invadir Moca hoje, hein, maninho? Sem perdão. Sem perdão. Porra toda, não é disso que elas gostam. Magnata também tá no circuito. E a galera do Mirim, né? Tá aqui. Quem é que tá solteiro nesse carnaval? Dá um grito aí, galera. A mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver também. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu, prendeu aquela boca. Tá procurando cara que nem eu, que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Agora é tudo meu, seu coração não faz bumbum. Agora ela vai, vai, vai. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz. Alô fortíssimo, Elian Reis. Agora ela só. Valeu, maninho. Agora ela só. Décimo, também tá aí na área comigo. Um grande abraço pra você, maninho. Joga pro alto. Agora ela só bate com. Vai, vai, vai. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Joga pro alto, mulher. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Ah. Vai ser papapapá. Papapá na tirada. Ela vai que vai. Perereca, vem, vem. Obrigado, Homem-Aranha. Lá de Cametá. Aliás, vem Macapá tá aqui comigo. Vem atravessando fronteiras. Vai. Obrigado, Homem-Aranha. Valeu, maninho. Você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. É um arsenal de festa. Um arsenal de balada. Agora toma, pai, toma, toma, toma, toma. Vem, bebê, você mesmo, vem comigo, vem. Sei que tu é novinha e gosta de um conflito. Por isso que agora eu vou querer jogar contigo. Brota na minha base pra gente conversar. Bota a mão pra cima que o bagulho vai doidar. Toma, toma, toma, toma na xereca. Toma, toma, toma, toma na xereca. Se eu te machucar, hoje sim desacelera. Muito obrigado, Douglas Silva, Red Live. O Heron GDO, Sarará também tá aí. Toma, toma na xereca. Toma. Toma, toma, toma. O que é que tem um amigo que tá pegando mulher feia no carnaval aí? Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. O amigo que tiver pegando mulher feia aí, galera. O carnaval tá vindo aí. Chegou, hein? Que mulher feia eu vou pegar. Mulher bonita é o caralho. Eu quero a história pra contar. Tentando e é bom, hein? Tá legal, hein? meu garoto, tamo junto. Fabrício do Águia também tá aí comigo. Grita, grita pra ele, meu Águia. Eu vou virar o Fábio Assunção. Quem é que vai amanhecer de ressaca aí, galera? Joga pro lado, joga pro outro. Vem comigo. Obrigado toda a galera por aqui com a gente, Bruno Pop. Obrigado, Bruno. Quem torce pro Flamengo? Quem é que torce pro Corinthians? Levanta também! Quem torce pro Paysandu? Quem torce pro Remo? Quem é de Cametá? Joga pra cima! Bota a mãozinha pra cima assim, ó! Só quem for de Cametá, joga a mãozinha pro ar! Todo mundo! Quero todo mundo de Cametá, todo mundo. Só quem for de Cametá, joga a mãozinha pro ar. Joga! Pra cima! Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Todo mundo! Tá, tá, todo mundo de Cametá jogando! Joga! Joga! Joga! Joga! Joga! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Joga pro lado e pro outro! Pra Cametá. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Meu bloco detona. Lotadinho, papai. Obrigado, Railson Dantas, direto de Belém, pra curtir o carnaval em Cametá. Obrigado, China. Também o meu parceiro empresário, Daniel Tenório. Rony Bezerra Pop Uber. O arrasta povo do Pará. Pra entrar no clima, joga a mão pra cima, pra entrar no clima, joga a mão pra cima, pra entrar no clima, joga a mão pra cima. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Joga! Quem é que tá solteiro aí no meu bloco, bota a mãozinha pra cima, todo mundo. Quem tá solteiro aí, galera, quem tiver solteiro, joga pro alto e vem. Chiclete. no chão. Chica, chica, quero chica, chica, quero chica, chica, quero chica, chica, quero chica. Fala, meu amigo Magno! Rock ficha, garoto! Só alegria, só lazer! Chiclete pra ficar, nossa paixão. Galera, galera, se não for... Todo mundo levanta a mão aí! Não é lambada, não é, não é merengue, não é. Sabe qual é, qual é? É o Léo Santana. Joga a mão, joga a mão! Quero ver, quero ver! Chiclete! Sabe o que é sofrer? Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar. Para Giovanni! Seu olhar, perder você no na certeza de um. Para Giovanni Pop! E me achar um nada, um alguém sem carinho. Eu vou baixar o som pra vocês cantarem. Eu me sinto sozinho. Quem tiver feliz, canta no meu blog. E vem, vem, vai. Simbora, vem, simbora. E vem, simbora. É pra pular. Santana Mendes, Delmiro Cedez. Bora que tá uma loucura total do mix. Entupido a bebê. Só já foi-se embora, na dentro da rua chegou. É mais uma noite de festa, lindosa como sempre. Agindo da Bahia, entrando os vagalumes lá no meio da floresta. Oi! Nossa paixão é pouco, papai já me chamou. Vamos lá, família! Isso já pegou. Tomar os golinhos, a mais resolver. Quem tá beijando a boca, é. Joga a mão pra cima, é. Abri a clareira que ela vai sambar. Chama de galó na Bahia, ia. Abri a clareira que ela vai sambar. Que vai amanhecer muito doido no meu bloco, levando a mão também. Simbora, ei, simbora, oh, ei, ei, ei. Simbora, ei, simbora, pra cima. Simbora, ei, simbora, oh, e vem pra lá. Simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora, simbora. Aí, maninho do João, um abraço especial também. Meu amigo Armando Locutor, aí da Rádio Cametá FM. Hoje deu todo apoio aí no nosso programa especial do Bloco Detonai. Aí, Armando! Oi, Juninho. Prazer imenso. Receber vocês hoje na Cametá FM. O pop é o pop. E com certeza Cametá tá muito feliz de receber essa mega estrutura aqui no Bloco Detonai. Obrigado, Juninho, você mora no nosso coração. E Cametá te ama. Cametá FM, 100% você. Alô, Pop! Bom, essa é a voz número 3 dele. E agora a voz número 2 dele, olha aí, ó. Sinta a pressão do Águia. Sinta a pressão do Águia. Então, bravo! Simbora, ei, simbora. E vem! Simbora. Peraí, tem muita gente que deixou também o seu namorado em casa e veio solteiro pra cá. Qual é a mulher que deixou o namorado em casa e veio solteiro pro carnaval? Qual foi o homem que deixou a mulher em casa e veio solteiro também? Olha aí, pai, ó. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando. Que gosta dessa, Juane? Não adianta nada. Ah, ficar sentado esperando. Joga pra cima e canta todo mundo aí! Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui. Eita coisa boa! E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. E essa? Sou novo pra viver com você uma história de amor. Tom! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Vamos pro lado e pro outro, assim, vai. Preciso experiência. Aqui no pop. Tenho medo da dor. Pop. Chorar, chorar não vou. E nem, morrer de amor. Eita, meu irmão. Chorar, chorar não vou. E nem morrer de amor. Fala pra mim, pode cantar, vai, sem onda, vai, vai. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Vem comigo assim! Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos, exagerei no perfume pra te impressionar, cheguei mais cedo pra te ver chegar. Chegamos! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. É o dia de Jesus Cristo hoje, rapaz. Vai na fé e aposta nela que ela é uma boa amiga. Alô, Bia! Minha amiga Bia da Vivo. Obrigado pela presença. Deixa com o pai. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. É pro Augusto Filho também, na esquina pra Miri. Galera do Miri aí, obrigado pela presença, alô Chico! Alô, galera do Miri, vão arrebentar aí na frente hoje! Eu peço aquele bombom, a taça não merece a seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Pode cantar essa aqui também, ó! Tô fazendo amor com outra pessoa. Oito! Mas meu coração, quem já foi iludido na vida, vai sempre, sempre ter. Quem já levou chifre na vida também, pode cantar aí pra mim, vai, vai, vai. O que o corpo faz, a alma perdoa. Fala o meu amigo Léo de Cametá, o nosso representante na cidade do Mapará. Aconteceu. Vou falar. Vou falar que é amor. Vou jurar que... Fala, Luiz, no restaurante. Com Jesus. Obrigado, Maninho, valeu. Walter Cunha também tá aí comigo. Flávio Boca Juba. JP. E depois acabou. Ilusão que eu ganhei. Emoção foi embora e a gente só perde o tempo. Bora, Tanita, bora. Já não sei quem é amor. Me será que eu falei? Pra cantar, pra cantar. Quem sabe canta. Nosso amigo Moisés, o abençoado! Homem que fez o aniversário da cidade junto com o Pop Live no estádio. Festa que entrou pra história aí. Alô, Moisés! Convidado especial do Martins Eventos. Ele também, o Luiz do Bom Jesus. Canta aí. Olha só você, depois de me perder. Só você, que pena. Você. Essa aqui a galera sabe cantar. Bota a mão pra cima, todo mundo aí, galera. Pode cantar agora na bebê. Beijo, meu amor. Que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Posso ver aí o Daniel Temori também daí. Hoje sou eu. China de Castanhal também tá na área. Meu coração já tem outro. Elilson Júnior! E energia, energia! É noiva! Quem sabe canta, vai! Vai! Você jogou. A responsa. Canta aí! Nunca jogue fora um monte de. Você! Você jogou. Pra falar de amor é. Fogo, Cametá! Se você soubesse, portanto... Águia. Agora é tarde demais pra você dizer mover. Não quero mais, você não volta atrás. Pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do pop. Deixa isso me levar e na batida do novo príncipe o som. Chega comigo. Juninho, Tom Mix e Nandinho. Atualizando playlist musical. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Olha as machucantes rolando! E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Matheus, também tá na área. Obrigado, Matheus. Toda a galera tá aqui comigo, meu irmão. Valdir, equipe Gelo Fácil. Chega as lindas também. Foi embora, não sabes como sofri. E aí, Blaster? Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias em ti. Os irmãos do Trim Bala também tá aí, Nandinho! Minha vista, agora só quero te amar. E você conquistou meu coração, e eu me entrego todinho a você. Super Pop, tu é minha paixão, sem ti não sei viver. Vai botando o bracinho pra cima, todo mundo que tá feliz, que tava esperando o Super Pop aí! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Com DJ Celis e Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, porque nós vamos ensinar. É assim, vai, vai. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos pro céu e faz o S sobre a cabeça. Bora ver! Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos no céu e faz o S sobre a cabeça. Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Super Pop! Super Pop! Hoje eu vou sair, preciso ter DJ Alisson e o DJ Juninho a detonar o novo Super Pop. Vamos, minha produção! Vamos pra mais uma! Show! Águia de fogo, pop som. Sinta a pressão do Águia. Revolução do sucesso. Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Posso vir particular, Fabrício do Águia. Alô, Fabrício do Super, o arrasta povo do Pará. Meu amigo Branco Alejo também aí, Branco. Um abraço pra você, juntinho, convidado especial de Martins Eventos, é o Mito! Obrigado, DJ Bruno Pop, lá de Baião, o aluno Neto Raio! Ailson Mandas também, maninho. Ailson, tá na área do Niel Tenório, Bezerra do Pop Uber, China, todo mundo. Laurinha Barra, meu amigo Gabriel. Laurinha Barra aqui com a gente. Aí, Laurinha. Um abraço do Hélio, Juninho, Tomix e Nandinho. E Vitor. Olha a sua logo aí no telão, ó. Juntos mais uma vez.